melhor escola, aquela que escolhe os melhores professores. E é daí que vem a força do ensino privado. A escola pública está refém de uma ideologia. E a ideologia dos sindicatos. Portanto, a escola pública está refém dos professores. Ela é pensada pelos sindicatos em função dos professores e não em função dos alunos. A escola privada presta o serviço público, está feita em função dos alunos. Há escolas públicas boas e há escolas públicas más. Só que há uma coisa, é que uma escola privada má, ela fecha, porque os pais não escolhem. E a escola pública, quer seja má, quer seja boa, não tem grandes consequências. Só responde para o Ministério da Educação. Não responde para os pais. E é isto que nós defendemos. É que as escolas têm que responder perante os seus utilizadores. Neste momento, um aluno do colégio fica em 2.000 ao Estado. Para nós prestarmos a serviço público, fica em 2.900 euros. Aluno? Em 2010, isto dá 2015, em 2010, um aluno do Estado, o mesmo colégio São Martinho, 4.223 euros e 14 cêntimos, dados do Tribunal de Contas. Então, caminho-se para o cheque assim. Porque não? Gerimos todos com os mesmos valores. Trabalhamos todos com os mesmos valores, pública e privada.